quero viver. Eu não consigo te esquecer. Neném, você é minha bebê. Um sonho lindo com você, pra sempre eu quero viver. Garoto do Melody, no batidão que é show. Resumo do Melody. Tocando só as melhores. Verão. Eu lembro bem daquele dia, eu pegando em sua. Foi em Chimbara, no Pará, aonde tudo começou. O nosso sonho de verão se realizou. Pois foi vivendo com você que eu aprendi o que é viver. Débora Lima, vou te encontrar e com você quero casar. Você é minha bebê, só com você quero viver. Eu não consigo te esquecer. Gilmar Batidão, sucesso de Macapá. O tempo passa tão depressa que eu nem percebi. Você não está mais perto de mim. E o meu coração não merece tanto desprezo. Foi no Rubi Negro que um dia eu te conheci. Fazendo a pedra no Rubi Negro de Macapá. Com DJ Zenildo, Elvis e Paulo Show. Já que são pescoço incontrolável. Foi no Rubi Negro que um dia eu te conheci. Fazendo a pedra no Rubi Negro de Macapá. Com DJ Zenildo, Elvis e Paulo Show. Já que são pescoço incontrolável. Gilmar Batidão, sucesso nos paredões de Macapá. Detonando todas e muito mais. Pra você ouvir, dançar e se apaixonar. Passa tão depressa que eu nem percebi que você não está mais perto de mim. E o meu coração não merece tanto desprezo. Foi no Rubi Negro que um dia eu te conheci. Fazendo a pedra no Rubi Negro de Macapá. Com DJ Zenildo, Elvis e Paulo Show. Já que são pescoço incontrolável. Foi no Rubi Negro que um dia eu te conheci. Fazendo a pedra no Rubi Negro de Macapá. Acesse o site www.resumodomelody.com.br.

Tocando só as melhores. Batidando Melody. Sucesso. CDs no site www.resumodomelody.com.br. Da MC Mania, a nova mania do Pará. Os parceiros do Mix. Eu tô pensando em ti, quero você só pra mim. A noite passa tão depressa, sem você aqui. Eu não consigo ficar longe de você. Tô te esperando, por favor, vem me ver. Vamos sair e nos amar pra valer. No Mac Williams vai acontecer. Eu vou no Mac Williams em Curuzá. O proprietário William Meida. No Mac Williams com você quero ficar. Fica na orla de Curuzá. Da MC Mania, a nova mania do Pará. Os parceiros do Mix. Eu tô pensando em ti, quero você só pra mim. A noite passa tão depressa, sem você aqui. Eu não consigo ficar longe de você. Tô te esperando, por favor, vem me ver. Vamos sair e nos amar pra valer. No Make Williams vai acontecer. Seu conceito sobre festa. Não se importou que só um lance. Agora não acredito mais. Me esquece de...

garoto das promoções. Manu! Manu! Se for, eu vou te dar todo o meu amor. Carreta, menina, veneno, vem tocar pra mim. Eu vou, se você for, eu vou te dar todo o meu amor. Carreta, menina, veneno, vem tocar pra mim. DJ, Little Boy me conquistou. DJ, Alisson me consagrou. DJ, Juninho Light toca pra mim. Nandinha Top Show é aqui. Resumodomelody.com.br. Manu, batido. Aqui só tocamos as melhores. Carreta, menina, veneno, vem tocar pra mim. Produção e mixagens, Resumo do Melody, botando pra cima. Baby, eu vou aonde você for, eu vou te dar todo o meu amor. Carreta, menina, veneno, vem tocar pra mim. Baby, eu vou, se você for, eu vou te dar todo o meu amor. Carreta, menina, veneno, vem tocar pra mim. DJ, Little Boy me conquistou. DJ, Alisson me consagrou. DJ, Juninho Light toca pra mim. DJ, Nandinho Top Show é aqui. Is it too late now to say? vai ter outro amor. Eu vou curtir a evolução, eu vou com a carretinha de amigo. É de Brasil, New Evolução, Maurício do Comércio. Eu vou na evolução. Eu vou na evolução. Tecno Melody, Banda Mega Team. Aí, Dudu! Foi quando eu deixei você. Te ligava pra não ver você sofrer. Lutando pra ver você feliz. Mas não deu comigo, vai ter outro amor. Eu vou curtir a evolução, eu vou com a carretinha de amigo. De Brasil, New Evolução, Maurício do Comércio. Eu vou na evolução. Eu vou na evolução. Você me ama e eu te amo. Eu não vou negar. Seu coração tá machucado e não quer perdoar. Ela está de volta. Com você só brinquei e só te enganei, me arrependi. Brinquei de amor e acabei te amando. O jogo virou e agora que estou implorando teu amor. Me perdoa, por favor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Você me ama e eu te amo, eu não vou negar. Seu coração tá machucado e não quer perdoar. Te peço dar mais uma chance. Esse cara não gostar de você, não te fazer feliz e só te fazer sofrer.

agitação tem que ter pulso. Pra ganhar meu coração tem que ter pulso. Pra ganhar meu coração. Eu senti sua pegada, teu olhar no meu olhar. Vem pra cima que hoje eu vou me embriagar no teu beijo. Quero sentir o teu cheiro. Embriagar nos teus beijos. Quero sentir o teu cheiro. Vem me deixar louquinho, eu te deixo maluco na sobre festa. Meu conceito sobre festa.